Manda todo mundo apertar o cinto. Todo mundo apertar bem o cinto. Bom, galera, estamos iniciando mais um debate cast aqui para falar sobre o filme Voo, com o jornalista Henrique e o Kleber aqui, nossos formadores de opinião. Espero que vocês gostem. Aonde? Bom, Kleber, você sabe que você é o formador de opinião. Fumador? Oh, é, formador de opinião. Formador de opinião, eu vi ali agora deitado ali no sofá ali. Ah, aquela ali tem uma opinião grande. Deu uma olhadinha por cima. Nossos assim. Ouvintes não estão vendo essa beldade aí, mas o pessoal tá vendo aqui. Bom, deve, gente. E ela deve ter imaginado esse filho da puta do caralho olhando pro meu rabo assim, né? Não é verdade. É, senhor Henrique, nota pro filme Voo. Nota pro filme Voo e suas considerações. Nota 8,5, que eu já vi filmes melhores. É? O que você não gostou no filme? E o que você gostei? Gostou? Ah, cara, não tem o que eu não gostei. É um filme bom, é um filme ótimo, mas eu já assisti filmes melhores. Que não nota que você deu? 8,5. 8,5. Não é que faltou alguma coisa, entendeu? Mas é que eu já vi o filmes melhores. O Sr. Robert Zemeckis, da trilogia De Volta para o Futuro, você acha que não foi bem nesse filme? Foi bem, foi bem. Não mas faltou um 8,5, nada. Porra. É, só porque eu vou ter que dar 10? Só porque é porque eu já assisti filmes melhores. Sério? Nota... Nota pra Aeromoça na primeira cena? A senhorita 10. Trina na primeira cena. Sério? Nota 10. Trina, cara. Corajosa que salvou o pirralho lá de colocou o cinto no pirralho pra ele não acabar de se esborrachar, né? Nota 10. Tá certo. Senhor Kleber, nota pro filme Voo. Eu dou nota 8. É... O jornalista falou de filmes, né? Que ele já viu melhor. Esse final de semana assisti Forrest Gump, cara. Pela quantas vezes você assistiu esse filme? Porra, não, mas é uma obra de arte, né? É um filme que eu aconselho. E ontem também passou Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino. Nota 10 também eu dou pra esse filme. Se você pôr esses dois perto lá do Voo. Sério? Vamos falar sobre o Voo. Você deu que nota pro Voo? Sem falar, né, da trilogia O Poderoso Chefão. É, você gosta de fugir da pauta, né, Cleber? É que nós somos filhos da pauta, né? Não, você gosta de fugir da pauta. Paulinho, eu. Que nota que você deu pro filme? Eu dei 8. De 8 a 8,5, vai, tá ali, né? É, gostei muito. É. Achei a performance do Denzel Washington quase perfeita. Eu dou 10 pro Denzel Washington, então. É, pra atuação dele, deu 10. Eu dou 10. E o senhor John Goodman, que faz o traficante lá, que é as cenas hilárias. O Fred Flintstone? O Fred Flintstone. Não põe a mão nessa mala. E ele fez aquele papel do diretor de cinema, o Matinê, o nome do filme. Ele é bom. Ele é um bom ator. Ele fez um drogado muito convincente. A cena do Denzel Washington lá, sendo interrogado lá e... O finalzinho ali, né? E o cara perguntando se tinha sido a menina, ele falou assim, não foi, fui eu que bebi, eu tô bêbado agora, eu tava bêbado. Foi indicado ao Oscar, né, Denzel? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Nesse filme? Nesse filme foi nesse filme foi indicado, mas infelizmente não. Mas era pra ser indicado, era merecido ganhar. Mas quem ganhou, eu acho que deve ter ganhado um cara bem, mas. Quem ganhou o Oscar? Quem tá comentando o filme? Eu nem sei. Totalmente desatualizado. E, gente, vocês não acharam meio forçado quando a asa passou pra na igreja? Cortou a igreja? Corta mesmo ou não? E bem aonde tava a cruz. Corta mesmo? Passou. É, assim, se bem que quando os dois aviões entraram no. Or Trade Center. Porque se você. A asa foi. Será que isso foi uma mensagem subliminar do anticristo? Porque o avião tava de ponta cabeça, né? Foi. E como o cara tava de ponta cabeça também, aí ele viu a cruz de ponta cabeça. Gente, como você como você e o Henrique me perguntaram, foi baseado em fatos reais. O que eu levantei? Atrás disso, foi um voo da Alaska Airlines que aconteceu. Morreu todo mundo. Que a única coisa que foi baseada em fato foi que o avião. Do fato real. Drogado. Não tava drogado. Virou de ponta cabeça, mas assim, não tem nada eles falam em baseado em fatos então reais. Então ele só quis se basear naquela. Só na parte que virou de cabeça pra baixo. Mas não virou porque o piloto conseguiu porque, virar. Se for pra, então ele criou todo aquele universo do piloto tá sobre efeito de drogas e álcool. Isso, eu imaginei que. Né? Que a, de ter que... alguns sobreviventes. Foram 6 mortes no filme. Foi. Esse universo todo foi criado só pra criar aquela polêmica que, tipo, se ele tivesse são, ele teria conseguido. Né, de ser, ter feito porque, a manobra. Pela lei, né, nos Estados Unidos, quando tem um acidente aéreo com vítimas fatais, ou um acidente, pode ser aéreo, é pego e feito o teste toxicológico, né, que eles falam. Uhum. É lei nos Estados Unidos. Isso. Por isso que eu acho que não tem nada a ver com o caso, né? Não pela tem. Lei, eles têm que fazer o teste nos cara. É, como eu falei. E acusou muito sangue na vodka dele, né? No caso, né? Muito? Acusou muito o quê? Muito sangue na vodka dele. Por quê? Porque já não tinha mais sangue, era vodka. Era só vodka. Era só vodka. E a Trina, ela. A corajosa Trina. Ela. A primeira cena dela. Furacão Trina. Nota pra Trina. Nota 10 pra Trina. Nota pra Cordélia, que não sabe colocar cinto de segurança. Não sabe colocar. A outra moça que ajudou ele, né? Exatamente, lá. Ah, ela Não. Aquela é a Margaret. Aquela que ajudou é a Margaret. Eu digo aquela que não sabe colocar cinto. Falando 50 vezes pra ela e a Anta não mas assim. Aí você, pô, olha, você tá sofrendo um acidente de avião. É o desespero. Você já tá caindo, já pensando em morrer. Você já tá indo pra merda. Você já tá indo pra merda. No desespero de você colocar um cinto de segurança de ponta cabeça, pô, né? Lógico que vai dar um desespero e a pessoa não vai conseguir colocar. E a cena do copiloto entrando na cabine? A cabine estava tomada por um cheiro de tal. E ele percebeu, e o copiloto todo certinho, né? Vocês percebendo que ele. Uma cena marcante é depois que o avião bate, aí tem aquela câmera de primeira pessoa mostrando a visão do piloto, toda embaçada, assim, já não tirando nada. Aí mostra o copiloto, o painel de onde está o copiloto todo ensanguentado, a cabeça do cara enfiada dentro do painel. Vamos ver um pouquinho da dublagem dessa cena aí. Potência total. Lembrar. Rolar. Estamos perdendo força no direito. Perdemos a força total. Too low terrain. Estamos planando? Too low terrain. A fada para planagem. Too low terrain. Posição. 10. Posição de impacto. Achei o piloto. Alguém dá uma ajuda aqui? O pessoal ouviu. A dublagem, você viu dublado, Henrique? Eu vi dublado porque a minha mãe tava do lado e ela não gosta de assistir legendado. Legal. Mas eu queria assistir legendado. E o Kleber viu? Eu vi dublado porque passou no Telecine lá no Skype. Eu vi dublado. Dublagem muito legal. Vocês tiveram a chance de ver. Eu vi dublado. Legendado. Eu vi dublado, dublagem deu um show. Eu vi dublado. Veio a opção, sei lá, lá no DVD lá. Eu gostei. Eu não sei, né, que eu... Eu fui lá comprar naquela loja pra ele lá e não sei, né, uma coisa meio suspeita. Tá. Na Blockbuster. Mas assim, tirando o voo, qual o outro filme que vocês viram de avião, assim, de desastre? Ah, eu não lembro o nome, mas é aquele que foi, aconteceu de verdade também, que o avião caiu, acho que foi num Alpe, um dos Alpes suíços lá. Sobrevivente dos Andes? É, não, aí eles tiveram na que... Na Cordilheira dos Andes. É isso, aí eles tiveram é que... É o Vivos, né? Acho que é, que eles tiveram que comer os restos mortais dos... São duas versões, uma de 70 e... Muito bem. Foi esse aí que eu assisti. Uma versão 70 e... latina, não, exatamente. Muito bem, muito bem. Assistiu a de 93, se não me engano. Isso, com produção, tudo. Existe uma versão mais antiga que ele falou também. E aquele fato... É verídico. É verídico, inclusive. Era um time de rugby. Exatamente, isso, exatamente. É, inclusive, caiu, tem o um pessoal sobrevivente que ainda dá palestra e tal, né? Foi realmente. Sim, sim, sim. Realmente. E tiveram que comer uns aos outros. No mau sentido da palavra. No sentido canibalista. É. Tem o Passageiro 57, como é? É, esse é bom também. A série do aeroporto também, mais antiga, né, Kleber? Conner com Nicolas Cage. Conner, muito bem, muito bem lembrado. Conner, Nicolas Cage. Duro de Matar. Exatamente, que o senhor, que aquele ator lá italiano, Franco Nero, fazia o vilão. Tem um filme também que... com a Jane Fonda agora. Mas esse é o primeiro. Mais recente, Duro de Matar. Segundo. Não, esse é o primeiro. Não, o primeiro do avião é o segundo. É o segundo? O segundo. Mas o primeiro então é com o vilão que fez o primeiro então é o cara que fez o Snape no Harry Potter. Exatamente, muito bem lembrado. Eu esqueci o nome dele. Aí depois deram um longo tempo pra depois fazer o 4.0, né? É, mas inventaram até os serpentes lá com aquele cara que fez o Nick Fury. É, serpentes no... Serpentes à bola. Exatamente, aí é caça-níqueis, né, gente? E agora... também ele fez um filme lá também no... Dos tubarão lá, que os tubarão só voltava a falar também. Não lembro desse aí não. Tubarão de Malibu? Não, que eles vão pra tipo um laboratório submerso. Eles fazem experiência com os tubarão fica inteligentes pra caramba. Sim. Ele fez esse filme, eu esqueci o nome do filme. Gente, mas voltando aqui, os filmes de desastre de avião sequestro, a audiência não é certa, né? O pessoal ainda tá fazendo. Né? O filme lá Torres Gêmeas é muito bom. O foda depois é você pegar um avião, cara, e viajar. É, você me contou como é que é avião. Complicado. Como é que você me falou assim, Cleber? Ah, cara, avião você entra e fala. E fala. O que eu tô fazendo aqui, né? Fala mesmo. Na hora que você fecha lá o negócio, você, agora vai, né? Entendeu? E você é louco. Mas, porque no avião você não pode apertar a corda e falar próximo desce. Não pode. Eu descer essa porra, mas não tem como, cara. É, se tipo você. Eu fiquei 3 horas rezando o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas o avião também tem uma coisa de boa, né? É o único transporte no mundo que se quebrar, você chega mais rápido. Chega mais rápido. Vocês já perceberam isso? Chega mais rápido. Esse corte vai ser tão ruim, cara. É velho, né? Não, eu vou cortar. Você foi uma dor de opinião. É, mas assim, gente, lembrando que vocês sabem que o Robert Zemeckis fez o Náufrago com o Tom Hanks, né? Ele falou do Forrest Gump, lembrei agora. Cara, eu sou fã de Tom Hanks. E tem uma cena de acidente do avião quando cai, né? Mas essa aí do Denzel Washington. Procura nossos ouvintes, eu vou colocar o link aqui embaixo do post. É sempre bonito, né? Esse desastre aéreo que salva todo mundo. Que salva sim. O Tom Hanks se salva. Eu vou colocar um link no post do vídeo do making of dessa cena que foi feita no jogo. Os nossos ouvintes vão ver aqui. Tá aqui embaixo, tá, gente? E o principal acidente aéreo dos últimos tempos na ficção científica? Na ficção? Qual seria, senhor? Lost. Que desde o início eu falei, gente. Essa série vai. Ó, tem um filme. Não vai ter final. Tem um filme. Mas teve final, mas não convenceu esse Henrique. Assistam vocês dois, ó. Assistam. Assistam um filme com a Anne Hathaway. Passageiros. Os Passageiros. Eu já assisti, Cleto. Os caras estão mortos. É excelente. Já contei spoiler aqui. É isso mesmo? Isso. Já passou spoiler. Passa meio que no Lost aí, ó. É verdade, Henrique. É bom. Todo mundo morreu. Quem trabalha no filme? Você assistiu o Watchmen, né? Não tem o Coruja, o super-herói de Office, ele faz um par com ela, ele tem razão, é um filme muito bom. É bom. Os Passageiros, não? Eu acho que sim. Os Passageiros. Ele Eu vou levantar e vou colocar o link. Boa, né? Já assistiu Guerra Mundial Z? Assisti. Tem um acidente aéreo nesse filme. Eu vou colocar o link desse filme aí, do Guerra Mundial Z. Que o nosso ouvinte lembra ver os trailers aqui embaixo do posto. O Passageiro. Bom, pessoal, como vocês sabem, o DebateCast ele é rapidinho mesmo, né? Pra ser pra você ouvir no carro, no trânsito, né? Deu o quê? Faz um trânsito na Marginal Tietê, né? Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Pelo sotaque, né? Vocês viram, nós somos paulistas, né? Da onde? E vai um abraço lá pro pessoal do blog que tá sempre divulgando aqui o Cine Quadrinhos e o DebateCast, que é o Kamen Rider Contra-Ataca, lá do Lucas. Bom, o link vocês vão ver aqui embaixo do post, tá? E tem também o Sem Meias Palavras, o blog do Henrique, tá? Vale uma visitinha aí, vocês vão gostar. Fala um jabazinho pra ele, né? Tem um blog muito cês bom, que é o Cine e Quadrinhos, o Paulo. Ah, esse é o que vocês estão aqui. Eu gosto. Esses... Gente, espero que tenham gostado aí, tá? E até a próxima. Future.